Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Adriana Teles em Goiânia, ouvindo o nosso programa. Adriana, sempre interagindo comigo no Face, ela diz que adora o mundo sertanejo. Obrigado, viu, Adriana? Beijo pra você, viu? A Roselice Oliveira também, em Cícero Dantas, na Bahia, não perde um só programa Mundo Sertanejo, ouvindo também pela Rádio Boqueirão FM. Obrigado, viu? É, minha querida Silvana Machado, os seus papais, São Sebastião, a Dona Lourdes, aí na Fazenda Vereda dos Bois, em São João do Paraíso. Um beijo pra vocês aí, tá bom? É, meu amigo Douglas Araújo, diretor da Rádio Cidade FM, em Castelo dos Sonhos, no Pará. Um abraço, muito obrigado a todos vocês da equipe pela parceria. Quem vai cantar bonito agora? Michel Teló. Ai, se eu te pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Treba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo Zé Edmar, todos aí da Rádio Natureza FM Sampaio Tocantins. Essa rádio tem uma abrangência muito grande em várias cidades vizinhas a Sampaio, né? Onde o nosso programa é bastante ouvido. Muito obrigado, Zé Edmar, a todos vocês aí de Sampaio, que nos dão uma honra da audiência. Inclusive, Zé Edmar está organizando aí o show do Diego Valadares brevemente na região, né? Vai ser um prazer, viu, Zé Edmar, estar aí pessoalmente cantando para vocês, abraçando cada amigo, cada ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu? Quero que seja breve, tá bom? Um beijo para Vânia Rocha, todos os nossos ouvintes

Ela é de Licínia, Minas Gerais. Um abraço, Valderlino Miguel, da Rádio Rainha da Paz, ouvindo, exibindo o nosso programa. Ô, Keila, obrigado pelo carinho, tá bom? Interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Ela diz que o programa é audiência total aí em Licínia, Minas Gerais. Muito obrigado, Valderlino Miguel e todos da equipe da Rádio Rainha da Paz. Aí, meus amigos aí de Abadiana, Goiás, o Bideca, o João Camargo, aí Anito, o Aleir, todos vocês, amigos, ouvintes aí da Rádio Capivari FM, a Deise Cristina, a Rayane Almeida, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Não saia da sintonia, não me deixe só no mundo sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Dupla que canta bonito, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Um abraço, meu amigo Edivan Pereira, de Sampaio Tocantins. Ele disse que não perde o programa. Obrigado, viu, Edivan? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu ver aqui, meu amigo, o Pereira, né? Locutor Pereira, da Rádio Antena 1, de Carrasco Bonito, também no Tocantins. Um abraço, viu? locutor Pereira, muito obrigado. Meu amigo Jairo, diretor da rádio aí de Montes Alto, Maranhão, que exibe o nosso programa. Jairo, um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho, muito obrigado a todos vocês da equipe da emissora de rádio de Montes Alto, que exibe o nosso programa, muito obrigado, viu. Minha querida Maria Aparecida e São João do Paraíso, um beijo para você, viu, Maria Aparecida, os amigos da Paris FM, a Neilza e todos da equipe. A Sirlene Vaz, seus papais Benedito, João, Benedita, João, a sua netinha Emanuele, a sua irmã Sueli Vaz, a todos vocês aí de Piranhas, Goiás, viu? Inclusive a Sirlene Vaz é presidente do fã-clube de Diego Valadares em Piranhas e toda a região, né? Um abraço aos amigos da Satélite FM, nossa parceira JJ, Ronaldo, ao nosso diretor, o Nelson Nunes, a todos vocês, muito obrigado, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Quem vai cantar bonito? Victor e Léo, Não Me Perdoei. Eu queria ser um anjo e não passo apenas do que sou. Estrelas, e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la. Te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Ser um anjo e não passo apenas no que sou. Te daria um par de estrelas e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Onde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Muito bem, minha querida Ivonete Ramos, de Vanderlei, na Bahia, diz que não perde programa, pede para dedicar as músicas do programa de hoje para sua filhinha Andresa Ramos. Um beijo, viu, Ivonete, a todos os nossos amigos de Vanderlei, na Bahia. Nós temos audiência fantástica aí pela Vanderlei FM.

bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na ponta, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na ponta, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do Muito bem, cantou bonito para vocês, Gustavo Lima, cabra danado, né? Como disse antes, olha, entrou aqui agora no estúdio de surpresa, né? Meu amigo, meu parceirão, Rafael Silva, cabra danado, tudo Eita, bem, meu irmão? Eita, que maravilha, meu amigo Diego Valadares, bom demais da conta ter a oportunidade de estar sempre aqui nesse programaço seu, parabéns pelo sucesso. Cada dia que passa, a audiência só subindo. E você é merecedor de tudo isso. Poxa, né, obrigado, meu amigo. E eu fico muito feliz. Você está passando por aqui de surpresa, aliás, trazendo uma boa notícia. Você me comentou aqui em off. Aliás, eu fiquei muito feliz, viu? Qual a boa notícia, Rafael, que você traz para os nossos ouvintes? Então, Diego, você sabe que nós dois somos muito amigos, parceiros. Você é um cara que eu tenho como se fosse um irmão meu. Com certeza, né? E somos irmãos, pode ter certeza. E nós somos irmãos, com certeza. Conversando com o nosso querido amigo, Delson Moura, que é o monstro do rádio. É verdade. É um grande compositor. Delson Moura é uma pessoa que dispensa comentários. É verdade, nosso diretor-geral, né? A gente teve aí a ideia de Rafael Silva apresentar o programa juntamente com o Diego Valadares. Olha só, quanta honra, Rafael. Espero estar vindo para cá para somar, porque o seu programa já é sucesso, né? Graças a Deus. Você é um cara queridíssimo por todo o Brasil, por onde você tem passado. E para mim será uma honra, será um privilégio, inclusive, estar do seu lado aqui para apresentar esse programa seu que já é sucesso. Espero que os ouvintes possam gostar, né? Que venha somar. Rafael Silva e Diego Valadares juntos, sempre trazendo grandes atrações, sempre trazendo também novidades. O seu programa já é sucesso. Mas eu acho que quando a gente chega para somar é melhor ainda. Exatamente, é verdade. Ô Rafael, que notícia maravilhosa. Eu fico muito feliz porque, como você disse, nosso mundo sertanejo, graças a Deus, das 1.300 e tantas emissoras afiliadas no Brasil inteiro, quase 1.000 hoje estão exibindo o mundo sertanejo. Eu creio que logo, logo a gente vai estar sempre conquistando mais emissoras exibindo o mundo sertanejo, né? E você está chegando realmente para somar. Eu fico muito feliz porque, como você diz, nós somos amigos, somos batalhadores. Lógico. A gente tem uma carreira, tanto eu como você, nós temos uma carreira séria. Lógico. de boas histórias, graças a Deus. Por onde a gente passa, a gente deixa a nossa marca de responsabilidade, de seriedade no trabalho, e isso é fundamental. E você vindo para apresentar o mundo sertanejo comigo, vai ser muito bom, que a gente vai estar interagindo, cantando ao vivo, falando dos nossos trabalhos e, claro, recebendo os artistas que passam por aqui, anunciando as músicas que a gente vai estar sempre tocando nos programas. Enfim, realmente o programa vai crescer com a sua presença, com a sua participação, com a sua energia positiva, porque você Obrigado, é um artista muito querido, carismático, um ser humano muito especial, abençoado. Parabéns. Amém, amém. Nós somos. Eu espero estar somando. Como eu disse, o seu programa já é sucesso. Eu sou suspeito em falar isso. Você sabe que a nossa amizade está acima de qualquer coisa. É verdade. Mas quero muito aqui agradecer a você, agradecer o nosso querido amigo Edelson. E para mim, com certeza, vai ser